querendo agora sua autorização? Está procurando para as modificações? Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Cuca, transição Caju, Ampurismo 58 a rota, 163-10 da Oceanel. Vamos ao 1-0, a primeira curva é à esquerda, Cuca Aracaju, na Aperuís 58, Oceanel 63-10, obrigado. Correto, depois fundo pronto. O 63-10, solo voltando? Siga. Sem previsão estimada para push? Mais um correzinho. 100 graus. O Gol no 889 na escuta. Bem estimado para push, bem. Linha Delta Lima na escuta. Linha Delta Lima no reboque, na escuta do solo Salvador. Sim, senhor, na escuta. Tem condições de agilizar via parte, está autorizado da presente. É, reporte na Taxi Lima, o Linha Delta Lima. Joia, vamos passar rapidinho aí para tirar na frente. Na frente aqui, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. Oceanel 6303 no localizador da 22. 6303, boa noite. Avistado na final, reporte baixar travado. Reportarei, tá com uma olhada a pista? Positivo. É, positivo foi que está molhada a pista? Já que está na pista aqui para entrar aqui, está visualizando a pista molhada. Tá bom, muito obrigado. Turno Web 5890 na Delta. 587, mantém a posição na Delta, aguarde. 587, mantém. Motor 6303, confirmando o cheque, o trem está livre, pouso na 28, vento é de 200 graus com 9 nós, atento à pista molhada. Você pode confirmar o vento, por favor, que está aí no solo? Tá dando isso aí, 200 graus, com uma dezena de nós agora. Tá o vento de cauda forte na final? Tô com 17 nós aqui na cauda, cruzando 1700. Deixa 6303, caso deseje, pode fazer, cancelar o instrumento, aproximar visual para 10, ok? Tem condição? Afirmativo, vou subir para a perna do vento aqui, então dá 10, tá ok? Ok, então, posso circular para 10, reporte então através do norte da torre. Pode ser pela direita? Afirmativo. Confirma, desculpa, pela esquerda aqui. É, pela esquerda, isso aí, ok. Tá positivo, tá mantendo aí pela perna do vento, vai subir pra 1500 pés e pôr mal através da torre, né? 63, ou no 1-6. Oceanel 6303 está autorizado, base, final e pouso na 1-0, o vento na 1-0 é 1-7-0 graus com 5 nós, a pista permanece molhada. Tá bom, muito obrigado. Vamos lá. 4 na cópia. Autorizado Fortaleza, nível 390. Decola da 1-0 com curva esquerda no destino da saída bomba, transição proxy, onde intercepta a peso 119, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, corrigindo, controle em 120, destino 80, e aciona 5421 no destino. Nível 390, confirmando. Voo 9084 no paracionamento da de Solares, agora no, em 118, decimal meia dúzia, de ou seja, menos 4. Desbaixado, travado, Oxenia 6303. Ciente, 6303, confirmando, 1,60 graus, agora 8,9, livre pouso na 1,0. Livre pouso na 1,0, 63, pode entrar. Pode entrar. Entra, Bio 12. É. Voo 889 autorizado por direcionamento 09, porém para o site chame 118 decimal meia dúzia. Né, 6310 na escuta. Siga na escuta. Desconsidera, se não é 6310. Delta Lima na escuta do solo. Delta Lima na escuta do solo, Salvador. Segurar o Serra Delta Lima, o solo, Salvador. P5827, assim que a Avianca tiver cruzada aí à sua frente, está livre ingresso na 10. Chama a de pronto. Gente, o avião do Oceano já passou, vai ingressar com uma alinhada de pronto na 10, 5827. Puxa 6303 no solo ao 07, ao livrar a direita, prossiga na Alfa e chame na, antes da Juliette, na minha frequência. Na sua frequência em direção pela Alfa, poxa, 6303. Certo. Puxa 6303, tem condição de confirmar o vento na final do ano 0? Estava variando 130 a 160 com 5 a 7 nós. Ah, ok, ótimo, então, obrigado. Está com 5 a 7 nós. Está autorizado o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, o altímetro 1-0, 1-3, qual é o POB, autonomia afirmativa? 7, bate 1 no Indial. Juliette, o Xanel, 63 no 3, vai observar o gol taxiando no parque principal. Assim que ele tiver liberado o Juliette, ingresse pela Juliette para o portão 01. Ele libera a Juliette, entra a Juliette para o 01, o Xanel, metro. Aliando, pronto, 5827. 5827, está livre de decolagem da 10, vento 170 graus, 612 de nós. Tu 9 ali e mantém o 0. Xanair 6310, número 7, sentido Atif, pronto para o posto de estacionamento. 6310, autorizado, chame em 118.6 para o táxi. Vamos passar para o táxi, 8, bom voo e boa noite. 128, demora, obrigado. Delta Lima, está livre, ingresso, chame a pista livre, 17 livre, no parque 4. Gol 89 vai aguardar mais alguns minutos. O Webjet veiculou à frente, está subindo para o mesmo nível, a mesma rota para o Galeão. Ok, aguarde um instante. O vento 160 graus, meia dúzia de nós, está livre de decolagem da 10. Decolou de Salvador aos 1:06, o controle em 120 decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite, bom feriado. Ok, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera para decolagem. O Kenegal no 0, 1-3, o Oxa 63 no 0. 0 no 3, vai via Pátio, Índia, Alfa, Prono 0, Oxa. Gol 9084, ocorrendo para a equipe de solo após o táxi do Airbus da Avianca, a sua cauda. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi, o altímetro no 013. Gate 2, aguarde o Avianca, pode estar autorizado. 6310, está autorizada a linha decolada 10, o vento é de 1,50 graus com meia dúzia de nós. Essa é a linha decolada 10, o Chanel 63. Boa noite, 4209, reporte passando externo, baixa travada. Puxa 6310, decolou aos 22, controle em 119 decimal, perdão, 120 decimal 8. Tenha um bom voo, uma boa noite, Puxa 6310. 08, muito obrigado, boa noite pra vocês aí também, tchau. Salvador 9084 para o táxi OB 159, 3:30 Recife. Ali no táxi, via à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, azul 9084. Pelo Gol 9084. Aqui o senhor, livre táxi, chama no ponto de espera pronto no 019084. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, atento a pista molhada, o altímetro no 013 e o vento é 1,60 graus com 5 nós. 0084, ali mantém a 10. Azul 4209, no solo aos 25, por gentileza agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Agilize a liberação, Alfa e Juliette 03, desculpa, Azul 4209. Quatro, autorizada a decolagem da 10, vento é 1,60 graus com 5 nós. Salvador, boa noite, Algo 1076, estabilizado final da 10, passando Índia Serra. 1076, boa noite, avistado, Kenegal 0013, o vento é 1,60 graus com 4 nós, atento à pista molhada, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Alisa o pouso, em duas condições, 1076. O 9084 decolou aos 27, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, bom serviço, bom trabalho, senhor. Boa noite.